ficar sozinho. Tô querendo teu carinho, venha logo, vem me dar. Vem me dar um beijo gostoso, esse teu jeito carinhoso que me deixa assim dengoso. No teu corpo fogoso é que eu vou me acabar. Vem me dar um beijo gostoso, esse teu jeito carinhoso que me deixa assim dengoso. No teu corpo fogoso é que eu vou me acabar. Ai, menina, menina, não dá mais pra ficar sozinho. Tô querendo teu carinho, venha logo, vem me dar. Vem me dar um beijo gostoso, esse teu jeito carinhoso que me deixa assim dengoso. No teu corpo fogoso é que eu vou me acabar. Vem me dar um beijo gostoso, esse teu jeito carinhoso que me deixa assim dengoso. No teu corpo fogoso é que eu vou me acabar. Eu tô que tô, eu vou que vou, no requebrado da menina sensual, no sapatinho miudinho, seu corpinho gostosinho, que legal. No sapatinho miudinho, seu corpinho gostosinho, que legal. Essa tua sainha Saint-Tropez, que deixa seu umbiguinho aparecer, que me deixa enlouquecer. Ah, que delícia! Rebola mais, neném, sei que você faz tão bem. Mexe, mexe sem parar no balanço do seu vai e vem. Vai sair, remexe, remexe, remexe bem.